A Sura dos Curais. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Por causa do Pacto dos Curais. De seu pacto da viagem de inverno e de verão. Que eles adorem então o Senhor desta casa. Que os alimentou contra a fome e os pôs em segurança contra o medo.